insiste? Pulmões de uma cantora, querido. O que quer dizer que a avó dorme no teu quarto. Isto não é justo. Por que é que eu tenho de abdicar do meu quarto? Porque tu tens pulmões de falhado. Ela nem sequer vinha cá se não fosse o teu estúpido prémio. Um prémio de música internacional é como ganhar um Oscar. Se fosse um prémio de estupidez, tu ganhavas sem dificuldade. Opa, isto vai mesmo dar-te cabo das costas. Tem cuidado com essa caixa, Robbie Ray. Aí dentro está a minha peruca, só a tiro para festas e funerais. Desculpa, mãe. E eu não acredito que tivesse a música tão alta no carro. Não ouviste nenhuma palavra do que eu disse. A sério? No que é que eu estava a pensar? Não faço ideia. E perdeste a minha história sobre a topeira peluda que eu encontrei... Miúdos! Digam olá à avó, depressa! Avó! Ai, cá estão eles, o meu bonito neto e a minha linda netinha. A pessoa mais jovem a ganhar o Prémio de Música Internacional para a Artista Feminina do Ano. Bolas, que grande palavrão. Não admira que a entrega dos prémios dure tanto tempo. Sabes o que é que também dura muito tempo? O caminho do meu quarto até à casa de banho. O da Miley está mesmo ao lado. E tem vista para o oceano. Vê-se golfinhos de manhã. És capaz de parar? Ela fica no teu quarto. Oh, vovó, domingo vai ser perfeito. Vou receber um prémio com o que sempre sonhei. É o pai que me vai dar. E está cá toda a gente que eu amo. Tu, a tia Dolly. Uou. Vamos lá voltar um bocadinho para trás. Estás a dizer-me que aquela palonça com a mania que é magra, de cabelo oxigenado, que se veste horrivelmente... Mãe, eu sei que há coisas que não gostas nela. Filho, não há uma única coisa nela de que eu goste. Da cabeça aos pés não há nada que eu suporte nela. Avó, este é o maior prémio da minha vida. Não se podem dar bem um fim de semana, por favor, avó? Oh, querida, acho que por seres tu eu vou olhar para o outro lado. E eu estou mesmo a falar do outro lado. Eu nem quero ver aquela mulher. Isso é capaz de ser difícil. Porquê? Não temos de ir buscá-la ao hotel, pois não. A bruxinha não pode arranjar boleia numa vassoura voadora. Nós não temos de ir buscar, avó. Porque ela vai ficar aqui. Oh, minha querida neta, repete lá. Olá. Bens, golfinhos do quarto de hóspedes. Bem, mas isso não é nada. Deu à costa uma baleia verde aqui no meio da sala. Então, Ruthie, se vais ser má, fala para aqui. Eu não quero saber de ti. Bem, eu adorava, mas esse rabo já foi arranjado tantas vezes que eu não consigo encontrar. Olha, eu não tenho problemas a encontrar o teu. Família, é tão bom tê-las aqui. Bons tempos, sim. No one ever discovers. Who would have thought that a girl like me would double as a superstar? You get the best of both worlds. Chill it out, take it slow. Then you rock out the show. You get the best of both worlds. Mix it all together and you know that. Começou por causa de um rapaz? Yep, foi no secundário. A avó estava a viver um amor de verão e depois a tia Dolly apareceu e... Bem, foi só isso que ela teve de fazer. A avó nunca perdoou a Dolly por ter roubado o amor da vida dela. O senhor Elvis Presley. Oh, não! Sim! Não! Sim! Não! Sim! Sim, sim, Elvis! Elvis com pelvis e o belo e o unconquerable love! Malta, eu não dormi a noite toda e doem-me as costas. Portanto, por favor, pelo amor de tudo o que é bom e puro neste imenso universo, estejam caladas! Bom dia a todos! Ah, Jackson, seu preguiçoso! Levanta-me esse rabo da cama. Oh, olha, quem diria. O chão é mais confortável que o sofá. Bom dia, avó Stuart. Olá, Lili, minha lindinha. É pena que a Dolly não esteja aqui para ver como é uma loura verdadeira. Calma, avó. Ah, desculpa, é na boa. Que é? Eu sou a avó da Ana Montana, tenho de andar na onda dos jovens para ser muita, muita fixe. Ora bem, isto é muito, muito estranho. Ei, avó, anda cá, vês as minhas unhas? O que é que eu faço para a entrega dos prémios? Brilhante ou não brilhante? Parece-me que não brilhante. Brilhante parece-me um bocado vadia. Ei, olhem para as minhas unhas brilhantes! Acabei de pintá-las para a entrega dos prémios. Prova! Oh, vá lá, avó. Oh, olhem só para as minhas unhas. Tu prometeste não ser má. A tia Dolly não está a ser. Mas é claro, eu sou sempre boa. Pelo menos era o que o rei me costumava dizer. Sabes, fui eu que dei ao Elvis essa alcunha. Costumavam jogar xadrez e ele dizia checa ao rei, querida. E eu comecei a chamá-lo rei. Bem, Ruthie, lá porque estás muito velha, não começas a ficar senil também. Porque é que não chegas à minha beira para veres quem é que está senil? A tua família é bem melhor que um filme. Recolhe as garras, gatinha. Só estou aqui para celebrar a noite da minha afilhada. Eu estou aqui para celebrar a noite da minha querida neta. É a minha neta, da minha família, logo do mesmo sangue. Óbvio, eu vou buscar a minha mala e depois vamos as duas comprar uma coisa linda para logo à noite. Oh, tão querida. Não te preocupes, querida. Eu levo-te às compras depois e compro-te uma coisa que queiras mesmo vestir. A filmar anúncio do rico. Take 1 e ação. Ei-ho! Chamo-me Rico. E este é o Rico's. Tu gostas de cachorros? Nós temos cachorros. Tu gostas... Corta, corta. Está bem. Talvez eu estivesse um pouco nervoso. Foi o meu primeiro take. Eu descontraio. Dá-me um minuto. Ei, eu sou rico. Ei, eu sou rico. Muito bem. Estou pronto. Anúncio do Rico. Estamos a filmar. Take 2. E... ação. Ei, ho. Chamo-me Rico e corta, eu... corta! Estúpido, estúpido! Não, não és estúpido! Tu representas mal! Tens de admitir, Rico. Nós precisamos de outro Rico. Fixe! Quem é o primeiro? Ei-o! Ei-o! Ei-o! Yeah, yeah, yeah. Muito bem, abre os olhos. Uau, a tua avó tem melhor gosto do que eu pensava. A tia Dolly comprou-me isto. A minha avó comprou-me isto. Yo! Espera um bocadinho. Yo com luzes! Eu pensava que com as duas aqui ia ter uma noite perfeita. Mas agora só quero que acabe. Lily, o que é que eu vou fazer? Bem, é pena não as poderes pôr em frente a um espelho e mostrar-lhes como elas são ridículas. Espera aí. Acabei de ter uma ideia. Bem, isso foi esquisito. É 7. Água, outra vez. Ah, 2. Tiro, outra vez. Bolas, francamente, sou teu filho. Isso não conta para nada. Não. Desculpem, eu estou com fome e queria dizer-vos que esta maçã é um espanto. É um? Tiro. Há 3. Água. Desculpa, podes dizer-me onde é que estão os guardanapos? Aqui não há um. Ora bem, eu digo-te uma coisa. Tu és uma velhota que já nem consegue passar na rádio. Afundaste no submarino. Foi ele que o afundou. Oh, xixa paneco, ele nem me consegue ganhar a sardinha. Que seja assim para sempre. Não me vires as costas, espécie de peixe-bec, pacóvia enrugada. Para com isso, sua ameixa resingona. Só estás zangada porque o Elvis me escolheu a mim. Ele não te escolheu. Tu roubaste-o, sua cabeluda traidora de meia tigela. Prefiro ter muito cabelo a um rabo desse tamanho. Pelo menos é mais pequeno que o teu ego e com a tua boca a condizer. Meninas, por favor. Estão perturbadas? Não sejam cruéis. Têm de pegar nessa raiva e... mandá-la para outro lado, babies. Elvis, não era de mim que tu gostavas mais? Bem, miúdas, já que falam nisso, eu trocava-vos por maçãs de manteiga de amendoim, adoro. Então quer dizer que estivemos a discutir todos estes anos por nada? Aham. E a esquecermos que casámos com homens maravilhosos? Aham. E devíamos parar de discutir e celebrar a noite da Miley? Oh, yeah. Acho que agora é a vossa vez, senhoras. Bem, ela não tem razão. Ora, eu sinto-me mesmo uma tonta. Como é que eu nunca me lembrei da meia tigela? Essa demais. Eu vou fazer-te um favor. Vou fingir que não ouvi isso. Ah, oh, como tens fingido nos últimos 30 anos que esse cabelo é mesmo teu? Tu queres dançar, avózinha? Então traz cá a música. Podes começar a tocar, Laura. Já chega, parem com isso. Eu adoro as duas. Mas vocês não devem gostar de mim para pararem com isto. E se é assim que vão agir, eu não quero que vocês lá estejam esta noite. Aliás, porquê é que vocês não vão para casa? Querida, queríamos falar contigo um minuto. Porquê? Bem, porque tu és muito importante para nós, Anjo. E se nos deixares ir à entrega dos prémios, prometemos comportar-nos. A sério que sim. Porquê que é de acreditar no que vocês dizem? Bem, nós vamos provar-te. Ruthie, achas que este fato faz-me parecer uma vadia? Não, nada disso. Espera, eu consigo fazer melhor. Espera, avó. Tudo bem. Estás a tentar. É só isso que eu quero. Então sempre podemos ir? É muito importante para nós. Fiz. Mas eu é que escolho o meu fato. Mas aquele... Está bem. Bem. Hey-ho! Eu chamo-me Rico. E isto é o Ricos. Tu gostas de cachorros? Temos os melhores cachorros da cidade. Perfeito. Este ficou ótimo. Eu não concordo nada. Ele não é parecido comigo, Oliver. Estás a brincar? Ele podia ser teu irmão. E sou o seu irmão dele. Ora bem, isto é que é um rico. Em que mundo, hã? Vamos ver o que ele vale. Quando estiveres pronto, lindo. Até parece que me estou a ver ao espelho. Eu chamo-me Rico. Está bem. Eu vou resolver isto. Eu sou Rico. Vou estar à vossa espera. Ei-ho. Eu tenho vergonha de fazer parte disto. Nada vende cachorros como um belo tempero. Então, tudo bem, boneca? Muito bem, pai. Lembra-te que quando me apresentares, não é sobre ti. Tu avanças e vais logo para trás. Só por essa vou contar-lhes como costumavas pôr a fralda na cabeça e correr pela casa. Capitã Fraldas! Eles vão adorar, acredita? Foi por isso que eu trouxe fotografias tuas de quando eras gordo. Bem, a Capitã Fraldas vence outra vez. E agora, para apresentar o prémio para a artista feminina do ano, o cantor e compositor Robbie Ray. Ei, vocês não querem ir sentar-se? Não, eu estou bem aqui. Quero ser a primeira a abraçar-te quando saíres do palco. Bem, eu queria ser a única a vir de cor-de-rosa, mas parece-me que vamos ficar as duas desapontadas. Bem, abraçamo-las juntas. Que ideia simpática. Estou de olho em vocês. Há 15 anos atrás eu tive a sorte de ganhar o Artista do Ano. E hoje é uma honra apresentar a minha própria filha. Senhoras e senhores, um aplauso para Ana Montana! Obrigada, pai. Não podia ter pedido uma introdução melhor? Eu tenho de dizer isto, vou de boleia com ela. Sabes, essa miúda tem tanto sentido de humor. Ela herdou isso da família, da minha parte. A sério? Sempre achei que ela aprendeu a fazer rir o público ao observar-me em palco. Ao observar-me em palco. Este prémio é uma honra fantástica. E recebê-lo do meu pai torna-o ainda mais especial. Sabes, eu por acaso nunca achei que tivesse assim tanta piada. Bem, o Elvis achava que eu era muito espirituosa. Ah, eu sei muito bem no que é que o Elvis estava a pensar. E querida, olha que não tinha nada a ver com o teu espírito. Retira o que disseste. Obriga-me. E o que torna esta noite perfeita é que posso partilhar com duas mulheres que me inspiraram com o seu caráter, força e, é claro, a sua classe. Tem calma. Eu posso sempre contar com estas duas senhoras muito especiais para pararem com o que estão a fazer quando eu preciso delas. Eu lembro-me quando eu tive a minha primeira crítica, ambas recortaram e mandaram-me a feita medida. Elas mandaram-me tantos recortes que eu acabei por ter de dizer: parem com isso! Eu volto já. Jackson, sai da sala por 2 minutos e mudas para o wrestling. Volta a pôr na entrega dos prémios. Isto é que é uma entrega de prémios. Vai deixar marca. Vocês prometeram. Agora, calma, calma isso. Uau. A tua família é mesmo bem melhor do que os filmes. Mais uma vez, eu só queria agradecer-vos por este prémio. Quer dizer, este prémio. Oh, Xisa Penico, espero que estejam as duas contentes. Boa noite a todos! Miley, mais devagar. Acho que me partiste um salto. Os teus sapatos não prestam. Vocês as duas nunca param? Transformaram uma das melhores noites da minha vida numa espécie de pancadaria de avós. Oh, Miley, querida, quantas vezes é que temos de pedir-te desculpa? Podem pedir desculpa 1 milhão de vezes, mas eu nunca vos vou perdoar. Aprendi com as melhores. Oh. Miley? Grande noite, hein? Uou! Ei, escuta, querida. Pai, não me peças para ir lá fora perdoar-lhes, porque eu não vou. Não te culpo. Aquelas duas mulheres deslocaram-me o ombro. Nem te culpo se não voltares a falar com elas. Ainda bem, porque não vou. Ainda bem para ti. Porque é que não as tratas da mesma maneira que elas se tratam uma à outra? Onde é que queres chegar? Bem, para onde quer que o teu coração vá, eu vou. Pensa nisso. Odeio quando ele se põe com estas frases feitas. Vou pôr a vossa bagagem no carro. Napá, mas o que é que se estará a passar com o meu ombro? Oh, é verdade! Empurraram contra a porta do palco! A culpa é minha, querido. Ai, acho que ela não vai mesmo descer. Eu não o culpo. Ei! Não vão já. Eu continuo muito zangada convosco. Eu não te culpo, querida. Nem eu. Mas... não quer dizer que nunca vos vou perdoar. Se não o fizer, eu perco-vos. E já vi no que isso dá. Assim, podem continuar a odiar-se as duas, mas eu não vos odeio. Não acho que as duas mulheres mais importantes da minha vida quisessem que eu fizesse isso. Oh. Ela é uma rapariga extraordinária, não achas? É, sim, senhora. E muito esperta. Sabes, eu estou um bocado cansada de agir desta forma. Também eu. O ódio tira-nos muita energia. 30 anos nisto. O que é que dizes de voltarmos a ser simpáticas uma com a outra? Parece-me que ia gostar. Estou a esmagar a popstar. Desculpa. Eu não disse que não gostava. Amigas. You're a true friend. You're here till the end. You pull me aside when something ain't right. Talk with me now and into the night. No need to pretend.